Olá, ouvintes, eu sou o Arthur Araújo e hoje gravamos o segundo Nós Compartilha em formato podcast. A gente sempre ressalta no início do episódio que é em formato podcast, pois o Nós Compartilha começou com um evento. Um evento para compartilhar experiências, aprendizagens. A ideia do Nós Compartilha nunca foi ser um programa técnico e sim compartilhar as nossas experiências. E nesse retorno, nós partir depois de um hiato de um ano sem evento, nós resolvemos retornar também com o podcast. Mas falando ainda do evento, o evento ocorre uma vez por mês, sempre no último, na última segunda-feira de cada mês. E o primeiro nós partilha, que foi o nós partilha número 32 do retorno, foi sobre podcast. Então, quem quiser saber um pouco mais, é só acessar o blog do nospartilha.iasbio.com e aproveito também para fazer os agradecimentos à Cíntia, ao Fábio, o Sol e a Adriane, que foram os nossos convidados do Nós Compartilha Evento. E entre o Nós Compartilha Evento e outro, nós temos o nosso podcast. Tivemos com a Lídia e com a Gabriela um podcast sobre a atividade freelancer. Elas compartilharam a experiência dela, aprendizagem, dicas, está bem legal. É só acessar lá no site nóscompartilha.iasbio.com. Não sei por onde você está ouvindo, porque agora nós também estamos na iTunes. Isso mesmo, acabei de receber o e-mail antes de gravar esse podcast, que a iTunes já autorizou, então você já pode encontrar os nossos episódios em qualquer aplicativo. E também está no Google Podcast, tem no site, tem várias formas de ouvir, é só lá fazer o download e ouvir e vamos nessa. E hoje nós estamos com o nosso segundo programa. Aí chegamos no segundo e espero que continuar. Hoje nós vamos falar sobre creator ou criadores de conteúdo. Eu vou me enrolar muito com essa palavra, mas vamos lá, vamos seguindo em frente. E as nossas convidadas são Ruane Pereira e Amanda Campelo. O termo creator ou criadores de conteúdo ganha cada vez mais força no mundo. No finalzinho de setembro, o Facebook lançou o Facebook for Creators, um portal com dicas e recursos para produtores de conteúdo. O YouTube já vem investindo na área um pouquinho mais de tempo. Eles possuem, além de portal de dicas, escola de produtores de conteúdo, espaço para gravações, etc. Até a Campus Party já abraçou o tema. Em 2018, em parceria com o YouPix, eles criaram a Academia Creator, um palco exclusivo para criadores. Mas o que seria este criador? Em um outro evento, o YouPix 2018, no painel A Era do Creators Market, uma das convidadas, Nair Ruz, tem uma fala bem interessante sobre o assunto. Não chamamos de criadores de influenciadores, porque todo mundo pode ser influenciador. A influência é o resultado de algo. Já os criadores são produtores de conteúdo, diretores de arte, roteiristas, etc. Tudo. São eles que criam e não apenas distribuem. A nova era do influencer marketing está focada em entregar valor, buscar relacionamento e não apenas exposição de marca. O time é algo que vem sendo construído pela experiência dos próprios criadores de conteúdo. Então, se tem experiência, dá um Nós Compartilha. E para entendermos como a atividade ocorre em Belém, convidamos a Ru Pereira e Amanda Campelo para compartilhar conosco suas experiências, opiniões e desejos para o mercado de produtores de conteúdo de Belém. Meninas, apresente-se. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Campelo, eu sou jornalista e daqui a 1, 2 meses pós-graduada em cultura de moda e mercado. Sou formada em comunicação social pela UFPA e a minha relação com produção de conteúdo começa lá. Muito assim, em parceria com os colegas de curso que estavam querendo experimentar, né? A gente, na época da faculdade, pegou MSN, Orkut, esse suspiro, esse gás que os blogs estavam pegando também. Então, ainda na época da faculdade, eu tive vários projetos. Tive um que às vezes eu até esqueço, que era só sobre esmalteria, que era eu e a Natália Costa, a gente fazia, era o Esmalteria Club, que era uma fanpage no Facebook e a gente mostrava as nossas unhas, simplesmente. E aí depois criei um blog que era o Manga Hype com o Renan Luz, a Natália Costa também começou a fazer parte, assim como o Caio Figueiredo, que falava sobre moda. E aí que começou a produção de conteúdo que eu realmente mais gosto atualmente. Depois do Manga Hype rolou o Kun Hunting, que começou numa Semana do Calouro da UFPA, também sobre moda e tendências. E aí cheguei no meu projeto que acho que foi o que mudou tudo para mim, que foi o Nós Vamos Assim, mais uma vez em parceria com a Natália Costa, junto com a Marília Jardim, e a gente falava sobre moda e uma moda que a gente não via nos outros locais. É uma moda mais direcionada talvez para quem fosse aqui de Belém, da região norte. E desde aí peguei gosto por essa produção de conteúdo que envolvesse moda e, é claro, puxando muito para o lado da comunicação também. E atualmente é sobre isso que eu falo no meu perfil do Instagram, que é onde rola a minha principal produção de conteúdo. Oi, oi, eu sou a Luane. Eu também sou de comunicação, formada em publicidade pela faculdade da UFPA, né? Sou do ano da Amanda, a gente fez faculdade juntos, né? A gente fez juntos e conheceu lá. E a minha imersão nesse mundo de produção de conteúdo foi mais no sentido profissional mesmo. Eu não tinha me encontrado em nenhuma das áreas disponíveis naquela época, né? Alguns 5 anos atrás, eu acho. Amiga, vai fazer 10, daqui a 2 anos. Aos 10 anos atrás, daqui a 2 anos. Naquela época, eu não me via... Não via que tinha espaço para mim em nenhuma das áreas que eram disponíveis, né? As tradicionais da publicidade. E foi na época, como a Amanda mencionou, no boom de blogs, de redes sociais. Então, tinha muita coisa acontecendo no Eixo Rio-São Paulo. E aqui a gente era só muito, muito usuário de redes sociais. Então, a gente meio que dominava todas as coisas que a gente usava diariamente e tudo mais. Estava acostumado a lidar com isso. E aí, como eu não me encontrei na área, eu comecei a ver coisas que eu poderia fazer, que eu poderia utilizar de forma profissional. Foi aí que eu comecei a publicar no meu blog, o blog da rua, anita.com, e lá eu começava a falar de tanto de questões sociais, quanto de algumas coisas da área de publicidade. Então, tudo aquilo que eu estudava, do que eu aprendia em cursos, eu ia aplicando no blog voltado para mim mesmo, mas e passei a utilizar aquilo como portfólio. Então, dali eu fui tendo visibilidade para marcas, não assim de ser produtora para marcas, mas de empresas e tudo mais, e ser convidada para uma entrevista de emprego a partir daquelas coisas que eu estava desenvolvendo ali naquele trabalho. Então, a minha inserção no mercado como produção de conteúdo é mais voltada para essa área profissional, né? Eu faço para outras pessoas, que é diferente da Amanda, que faz para ela mesma. A Ru comentou essa diferença de usuário para criador. Quando vocês migraram, tipo, deixaram de ser apenas usuários e viraram criadores, quais foram os primeiros desafios, as primeiras dificuldades que vocês tiveram? Ah, eu acho que primeiro é vergonha, medo, assim, de tipo, o que eu tô fazendo? Ninguém quer saber disso que eu tô falando. E aí, com o tempo, tu percebe que tem gente te observando, que tem gente dialogando contigo. Eu acho que, então, o primeiro desafio, assim, foi encarar esse medo de tipo, não, eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Então, pra mim, nesse sentido, foi mais de colocar a cara a tapa mesmo, assim. Pra mim, acho que foi esse. Eu acho que é muito louco quando... Porque, querendo ou não, todo mundo tá ali nas redes sociais produzindo algum tipo de conteúdo, né? Mas tem a virada de chave, que é quando outras pessoas, além dos teus parentes e dos teus amigos, estarem ali observando. Que eu acho que é isso que a Ru falou que mais assusta. Eu nunca esqueci, na época do Nós Vamos Assim, porque nós éramos todas ali da Facom, que é no campus básico, né? Então, quem acompanhava o Nós Vamos Assim era o pessoal da Facom. Eu nunca esqueci de uma vez que a gente estava no campus profissional e algumas pessoas pararam a gente estava andando pela UFPA para fotografar e disseram, vocês são do Nós Vamos Assim, não sei o que. A gente ficou tipo, meu Deus, chegamos no outro campus da UFPA, estamos muito famosas. E rola assim um medinho, né? Tipo, meu Deus, o que é que eu tô falando? É porque tu percebes que vem uma responsabilidade maior, né? Tipo, as pessoas realmente estão prestando atenção total no que tu tá falando. Sim, sim. Quando eu comecei a falar mais de feminismo negro e tal, eu percebi que as pessoas davam retorno não só no blog, quanto pessoalmente pra mim. Então, tipo, isso meio que me assustava, porque é um assunto delicado, de certa forma, né? Tu começa a ter uma responsabilidade maior sobre aquilo que tu tá produzindo. Então, tipo, tinha aquele... Era um certo receio, assim, de, tipo, entender a responsabilidade daquilo que eu tava fazendo, que não podia mais ser de forma arbitrária, sabe? Vocês falaram o processo de vocês foi bem natural. Tipo, vocês começaram a produzir conteúdo, como a Amanda falou, tipo, de repente as pessoas notaram. Só que a gente visualiza hoje em 2019 algum cenário bem diferente. As pessoas já querem entrar com essa ideia de ser famoso, de ganhar dinheiro com isso. E é possível, e há espaço para todo mundo. Como é que funciona quando a pessoa já vai com essa vibe? Eu acho que não é legal. Eu falo mesmo. Se entrar só com esse objetivo, já pra mim também não é válido, assim. É, porque na verdade é assim, querendo ou não, vamos entrar nas polêmicas, né? É, querendo ou não, existe aquela galera que já entra nas redes sociais com a bio escrita digital influencer. Aí a pessoa tem, tipo assim, 50 seguidores. Ela influencia aquelas pessoas, obviamente, mas eu acho que, até como tu leste na descrição, ser um influenciador digital é uma consequência. Então, eu acho que quando você entra nesse meio, você tem que... Aí é a minha ideia, né? Você tem que, acima de tudo, querer produzir um conteúdo. Oferecer algo, né? Oferecer algo. E eu acho que pra gente isso é muito claro, é muito nítido, porque a gente vem da época do blog, que não tem tanto tempo assim, mas já tem um tempo, se a gente levar em consideração o quanto que as coisas estão aceleradas hoje em dia. Então, a gente começou no blog porque a gente queria compartilhar algo. A Ru, muito das experiências dela, os anseios, a gente, no Nós Vamos Assim, a gente queria mostrar algo que ainda não estava sendo feito aqui, mas que também era algo nosso, assim, a gente era muito apaixonado por moda. E na época da faculdade de comunicação, ter um blog de moda era o que estava mais próximo da gente, em vez de fazer uma graduação, por exemplo. Então, pra gente começou pelo anseio de compartilhar. E aí, a partir disso, a gente acabou influenciando outras pessoas. Eu acho que tem mercado para todo mundo, mas ao mesmo tempo, assim, como tem muita gente, você tem que encontrar algo ali que diferencie, porque senão tá todo mundo ali querendo a mesma coisa e produzindo, e às vezes tu produz de uma forma... Acho que a gente mesmo às vezes se perde, né? Tu produz de uma forma que não é tão bacana, que é mais do mesmo, e tu acabas se perdendo no meio de toda essa multidão. Só pra continuar fazendo parte daquilo, né? Eu acho que isso também é o... Entender que tu tem uma responsabilidade ali, sabe? A outra pessoa, ela vai estar gastando o tempo dela contigo. Então, tipo, tu não vai oferecer nada pra ela. Pô, sacanagem, sabe? Eu lembrando da live que a gente fez uma vez sobre produção de conteúdo pro Instagram, né? E aí eu mencionei muito a questão de tu saber encontrar teu nicho, né? Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Porque, enfim, a internet, né? Imensa. Mas aí ela também não vai privilegiar qualquer um, né? Tu precisa fazer por onde? Precisa entregar alguma coisa, precisa ter responsabilidade com aquilo que tu tá repassando. Tem que entender também que só fazer mais do mesmo não vai acrescentar em nada nem pra ti nem pra ninguém, sabe? Então, tipo, é meio que nisso, assim, de encontrar aquilo que tu pode oferecer pros seguidores, pro usuário, pra quem tá do outro lado. Eu acho que quem quer se destacar nessa área, e assim, falando mais... como usuária mesmo, porque, tipo, e como alguém de comunicação, eu tenho, não tenho nem 9 mil seguidores, então eu não sou, oh meu Deus, tem muitas meninas aqui em Belém que tem, sei lá, 100 mil seguidores, mas eu lembro de, quando tava lendo o livro da Camila Coutinho, que é um super case aqui no Brasil, ela falava muito assim, que ela observava de forma muito natural o que as outras pessoas estavam fazendo, e ela sempre tentava dar um passo a mais, sempre tentando meio que adivinhar o que, que o mercado ia pedir, né, na sequência. Então, mesmo ela fazendo uma coisa que era um hobby, de certa forma, depois de um tempo ela começou a observar isso de uma forma mais profissional. Então, isso fez muita diferença também para ela, para crescer. E eu acho que hoje em dia o que a gente vê é que todo mundo quer ser digital influencer por causa do bônus, mas não quer ter o ônus de se especializar. Sim, com certeza. De estar sempre lendo, como por exemplo a Ru está sempre estudando muito sobre isso, né? Fazendo cursos, se especializando, debatendo muito com quem é da área, porque querendo ou não, apesar de esse meio já estar se consolidando, ainda tem muita coisa para descobrir, e a todo momento vai mudando, né? Sim. Então, pro profissional já tem essa loucura de ir se atualizando, e quem está no meio também, porque aí você se torna um profissional, também tem essa obrigação de estar tentando descobrir o que vem pela frente, né? Com certeza. Você falou da questão de paixão, de produção de conteúdo, produzir o que gosta, o que quer, e acaba que a pessoa é o canal. Então, a sua vivência profissional e pessoal é muito parecida. E como é que é esse equilíbrio entre o meu eu profissional e o meu eu pessoal? No meu caso, eu sou o pessoal e o profissional, né? Porque, entre aspas, eu sou a minha marca no meu perfil do Instagram, que é onde eu produzo meu conteúdo. E assim, eu lembro, porque na verdade eu comecei a usar o Instagram no Nós Vamos Assim. E o meu Instagram, o meu perfil, MCKOMA, eu praticamente não usava. E quando Nós Vamos Assim entrou de férias, que nunca mais voltou, por esse anseio, essa vontade incontrolável de achar que eu tenho opiniões que as pessoas querem ficar de olho, essa vontade de compartilhar que eu já mencionei, eu comecei a produzir conteúdo para o meu perfil. E eu lembro que, até hoje eu acho que ficou um resquício disso. Eu acabo produzindo muito conteúdo que é mais direcionado, tipo, pegando temas. É muito raro, hoje em dia eu estou tentando fazer um pouco mais, porque eu percebi que as pessoas gostam de ver esse lado, eu compartilhar algo pessoal. Geralmente eu roteirizo um assunto e falo sobre ele, tipo, mostrar a minha rotina é uma coisa que eu não fazia tanto antes, até perceber que faltava esse lado mais humanizado, né? E eu sempre tive muito receio, assim, mesmo não tendo muitos seguidores, de compartilhar coisas muito pessoais, sabe? Até mesmo porque tem essa exposição e, às vezes, determinados assuntos eu acho que é melhor tu dar uma preservada. O que eu tento fazer é filtrar, observar se esse assunto que é mais pessoal, que eu tô querendo falar, ele tem algum tipo de relação com o meu conteúdo mesmo, assim, e se tiver, aí eu vejo uma forma de abordar. Mas se for algo que é muito solto, eu acabo não comentando, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que entender também, assim, se aquilo a gente não tá compartilhando só por compartilhar e não vai ter... Só pelo hype. Não vai ter nenhuma diferença na vida das outras pessoas. Eu acho que, atualmente, o que eu busco fazer é um conteúdo que, por mais que ele seja pessoal, ele traga algum serviço, sabe? Ele traga, tipo, uma moral da história. Para que eu consiga gerar um pouco dessa conexão também. Porque não adianta eu ficar falando só eu, que eu não vou gerar empatia com as outras pessoas. Eu acho que eu me enrolei um pouco, mas é mais ou menos por aí, assim, esse equilíbrio que eu tento. Não é nada muito, estou arquitetando aqui no meu super planner o que eu vou falar hoje. Mas é tipo isso, assim, é sempre parar um pouquinho para refletir. Antes de falar sobre aquilo. E nem é tipo, porque super exposto e tal. É mais no sentido de, será que as pessoas realmente querem ver sobre isso ou ouvir sobre isso? Às vezes até mesmo, será que eu mesmo estou pronta para falar sobre isso? Será que eu absorvi esse assunto para já estar compartilhando, falando sobre isso? Trazendo um pouquinho para o meu lado, é um pouco mais complicado para quem produz conteúdo para outros, né? Porque a responsabilidade ela é maior pelo fato de tu estar gerindo 2-3 contas e tu precisar inserir ou não inserir aquele assunto naquele meio, e é cada um com a sua linguagem, com a sua abordagem. Então, tipo, é mais um segurar as rédeas, refletir. Não é todas as marcas que estão abertas a falar sobre todas as coisas, não são todas as marcas que falam aquilo que elas pregam. Então, tu como profissional, tu tem que entender qual é a tua posição ali. Se é do interesse da marca, ou só por falar daquilo, ou se faz parte da realidade dela aquele discurso, então, tipo, bola pra frente, fala daquilo e tudo mais. Mas entender também que é um assunto delicado, entender que não é tu que tá falando ali. Tipo, eu posso trabalhar pra uma marca que ela é super adepta às coisas que eu acredito, mas ainda assim não sou eu falando ali, é a marca, é como a marca enxerga aquele assunto. Então tem que ser meio que, não pisar em ovos, mas ir com cuidado, sabe? Entender que tu tem um compromisso ali que não está ligado diretamente a quem tu é, mas a uma empresa, a pessoas que tu respondem. Então é importante também conversar com toda a equipe para ver o que que pessoas diferentes vão entender daquilo que tu precisa comunicar, daquilo que tu precisa compartilhar no momento. Apesar de todos os cuidados, mas sempre vai ter aquele momento que a gente vai cometer um erro sem querer, ou mesmo que não cometa o erro, mas vai desagradar alguém e acaba surgindo os haters. Sim. Como é que você visualiza esse racionamento nesse momento de crise? Aí eu xingo. Mentalmente. Eu xingo no telefone, da minha pessoa, falei, poxa, William, que imbecil você. Já aconteceu diversas vezes, né? A pessoa reclamar por coisas que talvez ela tivesse razão e por coisas que não tinha nada a ver. A pessoa tá indignada, tá triste, tá sei lá o quê, e ela quer descontar em alguém, e ela vai descontar numa marca. Mas eu acho que é entender por que aquela situação está acontecendo, no sentido, quando fala do ambiente mais profissional, né? Por que aquela pessoa trouxe aquela reclamação, de onde ela está vindo, que situação é aquela que ela tá expondo, antes de já responder. Eu acho que é mais de tentar consertar o erro, é mais de tentar entender que erro é aquele para poder responder. Claro que eu primeiro respiro, eu olho assim, eu falo, ah, não é possível, eu reviro o olho, xingo, vou no Twitter, reclamo um pouquinho, eu falei, pronto, agora já fiz a raiva passar, sair assim, agora vamos entender o que está acontecendo aqui e tentar responder essa pessoa da melhor forma possível. Você tem que ter esse cuidado quando se fala com relação em marcas. Quando é alguém que vem falar alguma coisa minha, eu respondo com memes, que essa é a minha maturidade. Eu acho que ao longo desse caminho, assim, eu tive muita sorte, sabe? Porque eu tenho memórias pontuais, assim, de pessoas que se mostraram ser haters mesmo, assim. Eu lembro que uma vez no Nós Vamos... E nem foi comigo, na verdade, mas foi, entre aspas, a empresa Nós Vamos Assim, né? Eu lembro que uma vez a gente postou um look da Marília. E aí veio um menino e fez um comentário super desagradável, sabe? Tipo, a gente nunca falou no Nós Vamos Assim sobre certo e errado na moda. A gente sempre falou sobre a moda, as roupas serem ferramentas para você expressar quem você é, o que você quer comunicar da sua identidade. Então a gente nunca disse isso tá certo, isso tá errado. Então era tudo muito tipo... Se tiver bonito, é o seu estilo. Se tiver feio, é o seu estilo. Se tiver estranho, é o seu estilo. E aí o menino veio do nada com comentário, nada a ver. Eu nem lembro o que foi, mas tipo, foi muito fora de contexto, sabe? A gente ficou, gente, mas por que esse menino tá falando isso? É, ele odiou muito esse look. E aí eu lembro que na época a gente meio que solicitou a nossa comunidade, né? Pra interagir com esse cara e, entre aspas, nos defender a Marília principalmente. E aí eu lembro que foi um dos poucos casos, assim, que me aconteceu. É claro que uma hora ou outra tem alguma situação em que alguém discorda do que tu falaste, de algum posicionamento, mas eu acho que eu consegui filtrar um pouco os meus seguidores, sabe? Tipo, o que eu percebo é que é uma galera que tá ali muito aberta a dialogar, então mesmo quando eu falo alguma coisa que eles não concordam muito, a resposta ela vem sempre num tom de conversa, tipo, poxa, mandando, acho que não é bem assim, sabe, tal. Então, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, mas tem isso também, acho que a forma como eu me coloco lá ajuda a filtrar essas pessoas. Então, poucas vezes rolou, assim, algum comentário desagradável, que ficou, tipo, muito, meu Deus, por que essa pessoa está falando isso? Me odeia, não fiz nada. Me odeia por nada, mas rola uns embates, assim, mas como eu falei, muito nesse lance de, olha que minha visão, talvez essa que tu tá apontando não seja tão bacana. E nos últimos meses, assim, muito por conta da terapia, eu tenho conseguido lidar melhor com essas abordagens, né? De parar, daquele contar até 10, sabe? De parar e ficar pensando, mas por que isso, sabe? Tipo, e tentar, porque eu nunca fui muito boa com críticas, sabe? Eu sempre também fui meio, muito querer ser perfeccionista. Então eu sempre meio que me adianto, sempre que eu vou falar de um tema, eu sei que alguém vai reclamar sobre alguma coisa, então eu já falo um pouquinho dessa reclamação que eu espero que vai vir. Que é meio loucura da minha cabeça, minha psicóloga já falou isso. Mas isso ajuda também em alguns momentos para você lidar com essas crises, que para mim até o momento foram mini crises, assim, e tá tudo bem. Meninas, vocês já abordaram temas sociais nas redes de vocês, como a Rô já falou sobre, que ela já falou sobre feminismo, né? A Amanda já fez série de posts sobre as eleições, sobre determinados temas em que a relação da moda com a questão racial e determinadas coisas. Como é esse momento de decisão sobre compartilhar essa experiência, que é também uma experiência da vida de vocês, mas falar nas redes sociais e lidar com isso, assim? Porque tem muito a ver com essa questão desses haters, nesse sentido de Como vocês acabaram de conversar aqui, dizer sobre como lidar com a opinião contrária, discordante ou a favor. Mas e quando esses temas são temas que estão latentes no momento? Como ter essa conciliação? Olha, eu não sou uma pessoa que falo sobre tudo. E eu sempre fui assim. Tipo, mesmo antes de ser uma produtora de conteúdo. Porque eu acho que em alguns momentos você precisa muito mais... pegar aquilo e tentar entender do que de imediato demonstrar uma reação. Mas isso é uma coisa minha. Eu vejo que tem pessoas que querem falar sobre tudo e querem dar sua opinião sobre tudo. Eu acho que isso também é muito porque eu nunca achei que em alguns assuntos a minha opinião é muito, muito relevante, sabe? Então, eu sempre tento observar, assim, pego um tema... e que tá ali no momento, latente, como tu falaste, e vejo se isso tem a ver comigo, sabe? Se isso me toca de alguma forma a ponto de eu produzir uma resposta sobre isso. É claro que tem temas que, tipo assim, que te pegam de uma forma, mas que tu não consegue te posicionar, porque aquilo te afetou de alguma forma e, tipo, ali entra a Amanda. Não é a Amanda MCK1, sabe? Então, eu observo muito isso, de ver um tema que eu me sinto confortável de falar sobre, para falar, entre aspas, com propriedade, seja ela técnica ou seja ela da experiência, né? Então, para mim é muito isso, assim. Eu lembro que na época das eleições, enfim, tava todo mundo muito na bad, né? Muito, tipo assim, sufocado. Com o tema, com as discussões, com os debates e tudo mais. E naquele momento era um assunto que estava muito presente para mim, assim como para todo mundo. E eu vi uma abordagem que eu podia pegar que quase ninguém estava falando, que na época eu fiz direcionada para as pessoas que estavam pensando em votar branco ou nulo. Então, meu conteúdo foi direcionado para essas pessoas. E aí, é claro, vieram algumas respostas, tipo, ah, nada a ver isso que tu tá falando, mas sempre nesse âmbito de debate, ou de conversa, de diálogo, né? E outros temas também que eu jogo, porque assim, o que eu tento fazer é trazer muito pro meu lado, como eu já falei, né? E trazer muito da minha experiência. Então, eu acho que por isso as pessoas acabam se identificando no sentido de eu não querer ser uma autoridade. Eu sempre falo, olha gente, comigo foi assim, e com vocês? Porque assim tu abre também para as pessoas te ajudarem a entender o tema, né? Elas trazem o posicionamento delas e tu junta tudo e tenta tirar aí uma reflexão. Acho que é meio que por aí. Sim, quando eu comecei com a questão do blog, coincidiu com o período que eu estava fazendo transição capilar. E é um processo que ele mexe muito com a gente, eu estava mais reflexiva, eu passei a entender e enxergar as coisas de outra forma. Então, tudo aquilo que eu estava vivenciando com mais atenção, com mais sensibilidade, eu compartilhava muito. Então, tipo, era muito comum eu trazer coisas que estavam diretamente ligadas ao que eu estava sentindo para aquilo do blog, né? Era muito eu ali falando. E aí chegou um determinado momento em que algumas coisas eu me sentia travada, porque, tipo, eram coisas fortes, eram coisas importantes, eram vivências, assim, extremas, que eu não tinha tempo suficiente para processar e compartilhar. E foi até a época que eu comecei a parar o blog, porque eu não sabia como colocar aquilo ali, né? Eu acho que a Amanda já avançou nesse sentido de já conseguir processar aquelas coisas e trazer para si. E isso foi fazendo eu me retraindo mais. Por outro lado, foi quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com marcas, então a gente nem sempre tem a possibilidade de colocar esses assuntos para jogo, né? Na maioria das vezes é uma coisa superficial, por mais que a gente queira, por mais que a gente entenda, por mais que a gente tenha uma proximidade com a gestão da marca, eles não querem, então tipo, a gente acaba não discutindo sobre essas certas coisas. O que é triste, né? Porque a marca pode ser uma plataforma de conversa, de mudar, de mobilização social e tudo mais, mas, enfim, é dinheiro que está em jogo, é caminhos incertos, às vezes não tem um retorno financeiro, eles optam por não falar sobre isso. Mas voltando à questão do eu, Ruane, nas minhas redes, como eu trabalho hoje em dia, né? E aí eu acabei meio que me segurando essa onda, assim, em alguns assuntos mais delicados. Para mim ainda é muito difícil, tanto que eu não falo mais tão abertamente sobre certas coisas. Tipo, na eleição, eu queria ter feito conteúdo também, mas eu tava assim... num estágio de, tipo, é tudo tão inacreditável o que tá acontecendo, é tudo tão indignante, é tudo tão raivoso, que pra mim não era o momento ideal pra falar sobre aquilo, sabe? Tipo, eu imagino que se eu fosse falar, não ia ficar legal, eu ia estar muito sensível, ia estar muito raivosa, assim, querer xingar tudo e tal. Não ia ser interessante o resultado final. Então, eu segurei a minha onda, ficava só naquilo de conversar com os meus amigos e tudo mais. Porque foi um período difícil pra muita gente, né? Pra quem foi, fosse. E eu acho também que, assim, tem um ponto que eu vejo muito outras produtoras de conteúdo que já são de nível nacional, tipo a Gabi de Pretas, a Nathalie Neri, falando que, às vezes, para nós negros, é muito mais complicado em algumas coisas, porque, dependendo daquele teu alcance, as pessoas já te veem como uma referência, né? Então, quando acontece alguma coisa, elas já esperam que tu comente sobre isso. Já ficam aguardando. E existe muito uma cobrança, assim, você tem que se posicionar sobre esse assunto, que eu já não acho muito bacana. Eu não acho legal também essa responsabilidade, ficar acima do creator. Às vezes a gente entende uma coisa daquilo, às vezes entende e não quer compartilhar, às vezes a gente também não entende, tem o nosso tempo de processar as coisas, sabe? Eu acho muito errado também essa necessidade de pedir, ai, fulano não falou nada. Claro que tem algumas situações de, por exemplo, a pessoa ficar calada e não se posicionar, ok, eu não acho legal. Não vou citar nome, mas todo mundo sabe o que a gente tá falando da Anitta. Tipo, da pessoa se aproveitar de uma pauta e quando ela precisar mesmo da voz e força pra aquilo ali ela não falar nada, é escroto. Agora, existem situações que tocam muito com a gente que a gente não consegue. Tipo, a gente tem. Não consegue, assim, na mesma velocidade que as pessoas querem que a gente responda. Então, isso é muito complicado. Eu também já vi a Lucielen falando sobre isso. Sim, porque tem uma cobrança aí, né? Por você ser, entre aspas, essa pessoa que simboliza para um grupo, né? Isso vem muito da falta de pessoas negras, trazendo aqui pro lado da negritude, é a falta de pessoas negras, de figuras negras públicas que tenham voz e espaço para falar sobre outras coisas que a gente não tinha ninguém falando. Eu entendo que existe essa urgência de ouvir alguém falando por conta dessa deficiência que já vem de anos atrás, enfim. Mas é nesse sentido, assim, das pessoas exigirem que alguém fale, porque antes não tinha ninguém falando, né? Então, tipo, elas meio que acabam recorrendo pra quem já tem espaço. E eu acho que, às vezes, é até saudável você não falar sobre todos os temas, pra que quando você aborde alguma coisa, isso tenha mais peso. Porque se eu quiser falar sobre tudo, além de moda, consumo consciente, eu quiser ser uma autoridade em gastronomia, em leis de trânsito, em astrofísica, vai chegar um momento que, tipo assim, as pessoas vão ficar assim, mana, do que tu é? Tu se perde. Sabe? Sobre o que tu falas? Então, acho que às vezes é até saudável você se resguardar um pouquinho sobre uma temática e falar de outras quando você se sentir segura e quando aquilo te permitir realmente trazer. Porque se tu falar só de forma vazia, não vai. É melhor não falar. É, gastar tempo. Estamos partindo pro final do programa. E antes da gente encerrar, não vai vendo a nossa conversa, a gente fala muito sobre a questão de gestão de comunidade, responsabilidade como ouvinte. A Amanda falou da questão de que teve uma hora que ela puxou a comunidade para dar um suporte. E eu queria que vocês, apesar de vocês falarem isso várias vezes ao longo do episódio, que vocês centrassem algumas dicas e alguns comentários a respeito disso, tipo o trabalho de gerir a comunidade do teu canal, do projeto. Eu acho que... Eu lembro que logo no começo, eu já dei uma oficina sobre gestão de comunidade, olha só. Eu lembro que as pessoas não falavam muito sobre isso, porque como a gente tem vivido, né, as redes sociais de forma muito orgânica ali, e a gente estava na faculdade nessa época, né? A gente se criou nesse nicho. A gente foi descobrindo ao longo dos anos. E eu lembro que antes, você ser um social media era produzir o conteúdo, postar, pronto. Deixar lá. E aí depois a gente começou a observar a importância de você fazer essas interações para criar essa comunidade. E hoje em dia é como se fosse, não sou técnica no assunto, né, mas o que eu observo como usuária e produtora de conteúdo, é como se a gente estivesse numa terceira onda, em que não é mais opcional você gerir a sua comunidade, é obrigatório, porque isso acaba influenciando não só nas relações, como também acaba influenciando nos números. Então, se tu não crias essa relação com a comunidade, acaba que isso interfere diretamente no teu engajamento. Inclusive, algumas pessoas dizem que, tipo, a Ruane pode falar melhor sobre o assunto, que você fazer essa interação no inbox, por exemplo, hoje em dia ela tá muito mais, forte do que outras relações, porque é uma conversa mais direta. Então, a partir do momento que, por exemplo, o Matheus me segue e eu converso com ele no inbox, o Instagram já reconhece que existe ali, né? Ele já gosta do meu conteúdo, a gente tem uma relação, então eu vou mostrar mais para ele o meu conteúdo. Então, acho que é muito isso, assim, a gente precisa, mais do que nunca, fazer com que as redes sociais realmente sejam sobre relacionamentos. Que é uma coisa que o Peterson fala, sim, muito também, né? De você se relacionar com essa pessoa que tá ali, não só valeu pelo like, tchau e até a próxima foto. É tipo, você criar um vínculo ali, que é cansativo? É cansativo, mas ele é necessário e você, produtor de conteúdo, se propôs a fazer isso. Então, mais do que nunca, a gente precisa estreitar esses laços de estar sempre ali. É tipo, são amizades que vão surgindo e que você mantém essa relação não só por essa comunidade, para manter viva essa comunidade, mas também porque isso interfere diretamente nos teus números. Lindíssima, falou tudo. Obrigada, tá? Amanda vai continuar falando, eu já vou indo. Vou entregar meus posts para te fazer, para te responder as pessoas. Não, mas é bem isso que ela falou mesmo. Rede social, relacionamento é uma coisa que o Peterson fala muito no curso dele e que não deixa de ser verdade, né? Tu está ali entregando alguma coisa para a pessoa, ela está ali dedicando o tempo dela para absorver aquilo que tu está retribuindo, então precisa haver uma conexão entre vocês dois. O que ela falou, que falou para eu confirmar com relação à questão das mensagens inbox, sim, alguma, como se tivesse um peso maior nessa relação, onde ela é construída, se é comentário, se é inbox, se é não sei o que. O lance do relacionamento, ele é tão forte que cada vez mais as redes, elas começam a imputar ferramentas para aumentar esse relacionamento. Por exemplo, um exemplo do Instagram, tem os vários stickers lá. Tem o da enquete, tem o de desliza para não sei o que, tem o de perguntas. É para que essa relação, ela possa ir evoluindo cada vez mais, né? Então, tipo, rede social, em resumo, é se relacionar. Tu precisa entender que tu tá gerando uma conversa ali com aquelas pessoas. Não é um monólogo, não é só para te falar. Tipo, é um diálogo entre duas pessoas, um entregando algo, o outro recebendo. E as coisas estão acontecendo ali mesmo. É um web relacionamento. Meninas, muito obrigado pela conversa. E pra gente finalizar, eu gostaria que vocês dessem dicas de links, livros, podcasts, sites, o que vocês quiserem acrescentar pra quem quer trabalhar com criação de conteúdo. A Amanda vai dar dicas de livro, porque ela que é intelectual. Eu sou só operacional. Não, primeiramente queria agradecer o convite, Arthur, tava nervosinha, mas a gente já tem falado sobre isso, acho que uma vez por mês, né? Daqui a pouco eu te abri um canal só pra falar, só pra nós dois ficar conversando, amiga, com essa ideia aí. Sim. Alô, Marcos. A primeira dica que eu quero dar é sobre o meu curso, que vai acontecer agora, dia 6 de abril, na ESBio, até rima, né? As vagas estão... Publipost, um momento. A vinheta do Publipost. Dia 6 de abril, são vagas limitadas, a turma é pequena para ficar bem intimista, a gente conseguir conversar legal, o material que eu tô produzindo tá bem legal, então quem quiser aprender mais sobre conteúdo e potencializar a sua relevância no Instagram, esse curso é para você, independente se você tem marca ou se você quer ser blogueiro, não venha só com o intuito de querer ganhar mimos, trabalhar. E eu acho que, tipo, caminhos interessantes é, tipo, tu acompanhar os blogs nativos das plataformas, né? Eles estão sempre lançando coisa nova e tu tá de olho nessas novidades diretamente deles, te ajuda a entender como elas funcionam, o que mudou na rede para te preparar para produzir teu conteúdo. Então eu acho que essa é uma dica que é de ouro, assim, pra mim, que é tipo acompanhar o blog do Instagram, ver quais são as novidades das outras redes que estão surgindo, o movimento também do mercado, o que o mercado tá fazendo. Então é muito nesse sentido, assim, que vai a minha pesquisa pessoal pra ter mais conhecimento para o futuro. Eu acabo que misturando, assim, várias coisas. Porque tem os momentos que a gente se perde, né? Então, nessa, inclusive, eu tô num desses momentos bem perdida. E aí eu tenho buscado muito observar coisas que eu acho bacana e tentar ver como é que eu posso adaptar para mim, porque acho que tem muito disso, né? A gente, como produtor de conteúdo, vê coisas maravilhosas, meu Deus, olha o que essa galera tá fazendo, queria caramba! Fazer também. E aí bate uma bad, tipo, eu não tenho câmera, por exemplo. E aí eu fico, poxa, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente vai tentando adaptar para os nossos recursos. Então, acho que uma dica bacana é essa, assim, você sempre, como a Ru falou, tentar ficar de olho em perfis que, por mais que tenham temas diferentes do que você aborda, que tenha uma linguagem que você acha bacana e que você tenta alcançar em algum momento. E aí eu fico misturando isso, dessas coisas da rede, né, dos perfis que eu acompanho. E aí eu sempre vou tentando ler uma coisa ou outra, tipo, também muito porque a gente acaba fazendo, sei lá, TCC da faculdade, no caso eu fiz TCC da pós recentemente, aí, por exemplo, dois autores que eu gosto muito, o Manuel Castells e o Walter Longo, que eu descobri tem, tipo, 2 meses e que eu achei maravilhoso, e que eles falam muito, assim, o Walter fala mais sobre essa era pós-digital, né, e direciona um pouco também para as empresas. O Manuel Castells fala muito sobre essa coisa da rede, né, da importância da gente ter essa rede que agora está no digital, né? E também o Pierre Lévy, do lance da inteligência coletiva, que eu acho que faz muito sentido quando a gente fala sobre compartilhar, né? Sobre você estar ali entregando alguma coisa e recebendo algo que você acaba, junto com aquela pessoa que lhe acompanha, né? O famoso seguidor ou seguimor, vocês acabam construindo algo juntos. E outra coisa que eu gosto muito também, além desses caras que são teóricos, é ler alguma coisa sobre pessoas que estão num outro patamar, né? Tipo, a Camila Coutinho, como eu falei, ela tem um livro que ela conta um pouco da história dela. E é bacana você observar os perrengues dessa galera. Assim como... Porque a gente só vê o glamour, né? Exatamente. Porque a gente só vê o glamour, não imagina tanto de histórias que tem por trás. Isso. E a outra moça que eu não vou lembrar o nome agora, que é a do Girl Boss, que elas contam muito também, assim, tipo, poxa, mas para eu conseguir tudo isso daqui que vocês estão vendo nas redes sociais ou da minha empresa, eu passei por isso aqui. E aí é bacana para tu ver eles, né, os altos e baixos, aí tu fica assim, nossa, precisava disso, né, para me estimular. Então, acho que é você buscar coisas no online e no offline também, né? Eu acho que é bacana também você compartilhar com pessoas da área. Tipo, eu meio que tenho um privilégio, porque a maioria dos meus amigos são comunicólogos e trabalham como social media. Então, eu tô nesse... De se eu tenho amigos... Amiga, revisa aqui esse texto, por favor. Exatamente. Amiga, me ajuda. Se eu tenho amigos social media, se eu tenho esse privilégio, foi porque eu mereci. E é isso, gente. Acho que nunca se contentar com o que você está fazendo no momento, mesmo que esteja funcionando super para você, tentar sempre ver algo que pode mudar e ir experimentando, porque logo no início é uma merda mesmo e ninguém está te curtindo, o engajamento baixíssimo, mas até tu encontrares a forma que vai combinar com o teu conteúdo. E aí, acho que é isso, aí trocando essas experiências e experimentando sempre. E entender que leva tempo, né? Não é do dia pra noite, tu só vai crescer de um dia pra noite e tu virar meme. Mas aí, como é que tu vai manter aqueles números ou aquela consistência que tu adquiriu em um dia, em uma tarde, sabe? Então, entender que é um processo de construção, até tu te encontrar no nicho, até tu te estabelecer com o público que tu tem e aí evoluindo sempre. É isso. Meninas, muito obrigado pelo papo. E quem quiser continuar conversar com vocês, onde é que eu encontro a Ru, a Amanda, os arrobas, compartilhe. As duas estão na Sacramento, a gente vai quase toda semana no Cartoon Burger. Exatamente. Não, só mandar uma DM e chamar a gente lá pra falar no lado de casa, tá de boa. Olha, vocês podem me acompanhar no Instagram, que é onde eu sou mais assídua e onde eu mostro mais, tipo, a produção de conteúdo que eu gosto mesmo, que é no @mckaoma com K. E no Twitter eu sempre tô chorando minhas lamúrias por lá, falando mal das pessoas do Instagram. E no Twitter eu sou Amanda Campelo mesmo, assim, né? Até nisso tem a diferença, né? Tem a Amanda, entre aspas, influencer e produtora de conteúdo no Instagram, e a Amanda no Twitter. E é isso, procurem por mim, eu prometo que vou dar dicas bacanas que vão ser úteis ou não. Mas cheguem aí. Eu morri da desgraça. É, pra me encontrar é facinho também, pode colocar Juanita em qualquer rede sociais, Juanytta, ou procurar por Ru Pereira, porque quase não tem Ruane aqui, que nem eu. Mas é isso, meninas. E você pode encontrar o Nós Compartilha em nóscompartilha.esbio.com e Nós Compartilha em todas as mídias sociais. Até a próxima.